Yeah, Antrax, 2014. Yeah, a música da desilusão, da depressão. Nunca duvide da capacidade do ser humano de fazer o mal. Só basta uma pequena oportunidade pra que tudo se torne real. Os pensamentos maquinados dentro da mente serão expostos. A vítima será escolhida, ou talvez seja alguém aleatório. Algum andante despercebido que já não liga mais pra própria vida. Tanto faz andar na calçada ou no meio da avenida. Ele só consegue enxergar a corda amarrada no seu pescoço. O sangue para de circular e logo menos já estará morto. Fez diferença pra ninguém, eles não sentiram a sua falta. Era ninguém que caminhava e reclamava da existência. Ele não sabe porque existe, todos a volta o abandonaram. Ele não pode pedir socorro, todas as portas se fecharam. Mentiras, decepções, desgosto, desilusões. Falsas opiniões, erros, contradições. Cada vez acredito menos no futuro da humanidade. Acho que vou embora daqui, eu desisti de buscar a verdade. Muitos vão para o vale do suicídio, outros não. Depende da intenção que moveu a criatura a praticar o suicídio. É tanto ódio que ele guarda, uma hora isso vai explodir. E eu não quero estar na sua pele quando tudo acontecer aqui. Quando quebra a cabeça se completar e sua mente ficar obscura. Mas por enquanto ele só engole os problemas da vida dura. Não tem espaço pra despejar de forma positiva o que ele sente. As mãos bondosas não se estendem, ninguém no mundo o entende. Ou não faz questão de entender, pois ele é um simples andarilho que faz da vida um martírio, procurando o seu exílio. Pois a própria alma já está cheia, ele não consegue esvaziar. Não consegue imaginar um mundo melhor aonde possa habitar. Andar até onde der, até onde as pernas o levaram. Acabar com tudo isso, com o comprimido que agora ele vai tomar. Mentiras, decepções, desgosto, desilusões. Falsas opiniões, erros, contradições. Cada vez acredito menos no futuro da humanidade. Acho que vou embora daqui, eu desisti de buscar a verdade. Então nós não podemos nos generalizar. As leis de Deus não são radicais. As leis de Deus estão impressas no próprio universo. Nesse magnetismo cósmico universal que leva você a estar exatamente no plano vibratório, na região espiritual.